sua que é o sucesso do nosso CD. Atenção Juazeiro, atenção Juazeiro. Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta, vamos. É o fenômeno dos paredões, tá ligado? Como é que é, como é que é? Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta. Versão brasileira, Herbert Richard. Eu disse open, open. Open, tcheca, tá fervendo, Juazeiro. Ó, eu disse open, open, open, tcheca. Open, open, vai, vai, vai. Eu disse open, open, open, tcheca. Vai descendo, vai abrindo as perninhas, vai. Isso mesmo, novinha. Eu disse open, open, open, tcheca. Open, open, open, tcheca. Ó, ó, ó, ó, ó. Sentado, mancho, e sentado, mancho, e sentado, mancho, e sentado, mancho, e sentado, mancho, e sentado. Vamos ensinar a língua pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar, isso mesmo, novinha, vamos ensinar. Olha, vamos ensinar a língua pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta. Versão brasileira, Herbert Richard. Eu disse open, open, open, tcheca. Tá batendo, tá batendo. Isso é panca, deixa o fenômeno. Eu disse open, open, open, tcheca. Open, open, open. Eu disse open, open, open, tcheca. Open. Vai, vai, vai. Eu disse open, open, open, tcheca. Open, open. Open the checker. One, two, three, sentando. One, two, three, sentando. Tá gostoso demais isso aqui hoje, Juazeiro. One, two, three, sentando. One, two, three, sentando. One, two, three, sentando. Vamos ensinar, vamos ensinar. Olha, vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta. Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta. Open, open, open, tcheca. Open, tô ficando louquinho, tô suando frio aqui, ó. Eu disse open, open, open, tcheca. Open, open, vai, vai, vai. Eu disse open, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu disse open, open, open, tcheca. Open, open, open, tcheca. Open, open, open, tcheca. Original é nós, né? Ninguém não, tá ligado? Isso é panca, deixa o fenômeno dos paredões. Avisa que o verão que vai chegar quente é nós.